me por dentro e veja o teu sonho em mim. Olha-me por dentro, você toda mora em mim. Sei que às vezes falho por não saber demonstrar todo o sentimento que você merece escutar. Dei as palavras flutuando dentro do meu olhar. Está escrito assim: preste atenção. Baby, you are everything to me. Oh, meu amor, você é tudo pra mim. Oh, meu amor, você é tudo pra mim. Olha-me por dentro, mergulha no meu coração. Olha-me por dentro, nosso amor nunca é ilusão. Não, não. Eu sei que às vezes falho por não saber demonstrar todo o sentimento que você merece escutar. As palavras flutuando dentro do meu olhar. Está escrito assim: baby, you are everything to me. Baby, oh meu amor, você é tudo, você é tudo pra mim. Oh meu amor, você é tudo pra mim. Tudo pra mim. Você é tudo pra mim. Oh meu amor, você é tudo pra mim. Oh meu amor, você é tudo pra mim. Meu amor, oh meu amor, você é tudo pra mim. Pra mim.